escandária. O meu império eu construí alucinando a plebosada. Para eles minha quebrada não vale de nada. Já eu sou temido e adorado por deixar sua mente pirada. Se for mulher, faz o que eu quiser. Vem pra sua puta, se transforma em Xuxa, me chamando de Pelé. Sou o mago que oferece a química pro mundo de ilusão. Química destrutiva imortal. Ilusão por ilusão, eu vivo no mundo real. Eu vendo sim e faço bem o meu papel. Se procuro o inferno, fico o seu critério, quem sou eu? Pra te mostrar o céu, eu vendo sim e faço bem o meu papel. Se procuro o inferno, fico o seu critério, quem sou eu? Pra te mostrar o céu, eu vendo sim e faço bem o meu papel. Se procuro o inferno, fico o seu critério, quem sou eu? Pra te mostrar o céu. Não sou vingativo, mas gosto de estar por cima dos meus inimigos. Gosto do perigo, sei que a qualquer momento pode ser mortal. Por isso não dou moral pra filha da puta que levará. O papo aqui é diferente, o papo aqui maluco é entorpecente. Uma loucura que fascina muita gente. De acordo com a estatística, em cada família pelo menos um já usou cocaína. Aí tira a conclusão, porque minha profissão tem garantia. Eu tenho de viver esta vida, pois o futuro que tenho não é nada triunfal. Inimigos sobrevoam, mas ainda há chances de ser salvo.